ou aqui o estacionamento público, qual é a diferença? É que as multas hoje, nós não precisamos ter nenhuma equipe para fazer isto, porque quem continuará a fazer a função será a Guarda Nacional Republicana. Qual é a diferença entre eles? É que a Câmara Municipal receberá 70% da receita das multas de estacionamento. Enquanto hoje vai todo para o Estado, a Câmara Municipal receberá, e vamos dizer, então isto é um bom negócio, a Câmara só tem a ganhar. Há aqui uma coisa também que não é assim tão bom negócio. E o que é? As multas que não forem pagas decorrem aos processos de contraordenação dentro da Câmara Municipal. O que fará com que, por exemplo, nós tenhamos, ou que algum recurso humano que tínhamos cá, especializá-lo, ou se não ter uma pessoa só para esse tipo de multas. Se for com o nível de multas que ultimamente tem havido em Oliveira do Hospital, vamos termos esta parte. O que eu quero é que não haja multas, quanto menos melhor.